Conversando com Deus. Volume 3. Capítulo 7. Ficamos demais neste assunto. Na verdade, ficamos muito. Podemos fazer outra mudança? Está preparado para continuar? Você está. Sim, agora estou avançando. Estou finalmente avançando. Desejo formular cada pergunta que esperei 3 anos para perguntar. Estou de acordo, adiante. Calma. Eu gostaria de falar sobre outro dos mistérios esotéricos. Falaremos sobre a reencarnação? Seguramente. Muitas religiões dizem que a reencarnação é uma doutrina falsa, que só temos uma vida aqui, uma oportunidade. Sei. Isso não é verdade. Como podem estar tão equivocados a respeito de algo tão importante? Como é que não sabem a verdade sobre algo tão básico? Deve entender que os seres humanos têm muitas religiões apoiadas no medo, cujos ensinos rodeiam uma doutrina de um Deus ao qual devam adorar e temer. Foi através do temor que toda sua sociedade terrestre transformou-se do matriarcado e passou ao patriarcado. Foi através do temor que os primeiros sacerdotes obtiveram com que as pessoas curassem seus caminhos errados e escutassem a palavra do Senhor. Foi mediante o temor que as igrejas obtiveram e controlaram seus membros. Uma igreja insistiu inclusive em que Deus os castigaria se não fossem à igreja todo domingo. Não ir à igreja se decretou como um pecado, e não a qualquer igreja. As pessoas tinham que assistir a uma igreja em particular. Se assistirem a uma igreja de uma denominação diferente, isso também era um pecado. Isto foi um intento de controle puro e simples, mediante o medo. O surpreendente é que funcionou. Diabos, isso ainda funciona. Você é Deus, não amaldiçoe. Quem está amaldiçoando? Fiz uma afirmação de um fato. Eu disse, diabos, isso ainda funciona. As pessoas sempre acreditarão no inferno, e em um Deus que os enviará para lá, enquanto acreditar que Deus é como o homem, desumano, interessado, que não perdoa, e é vingativo. No passado, a maioria das pessoas não podia imaginar um Deus que pudesse sobrepor-se a tudo isso. Portanto, aceitaram os ensinamentos de muitas igrejas de temer a terrível vingança do Senhor. Foi como se as pessoas não pudessem confiar em si mesmo para ser boa, para atuar adequadamente por conta própria, por seus próprios motivos. Portanto, tiveram que criar uma religião que ensina a doutrina de um Deus zangado e castigador para manter-se na linha. Agora, a ideia da reencarnação atacou tudo isso. Como, o que fez a essa doutrina tão ameaçadora? A igreja proclamou que seria melhor que fossem bons, ou, do contrário, e os que acreditam na reencarnação disseram, terão outra oportunidade depois desta, e outra depois dessa, e ainda mais oportunidades. Portanto, não se preocupem. Atuem o melhor possível. Não se paralisem tanto devido ao temor que não possam mover-se. Prometam a vocês mesmos ser melhores, e continuem. Naturalmente, a primeira igreja não quis escutar tal coisa, portanto, fez 2 coisas. Primeiro, denunciou a doutrina da reencarnação como herege. Logo, criou o sacramento da confissão. A confissão podia fazer para os fiéis o que prometia a reencarnação. Isto é, lhe dar outra oportunidade. Então, tivemos um acordo em que Deus nos castigaria por nossos pecados, a não ser que os confessássemos. Nesse caso podíamos nos sentir a salvo, sabendo que Deus tinha escutado a confissão, e nos tinha perdoado. Sim, mas era um truque. Esta absolvição não podia chegar diretamente de Deus. Tinha que chegar através da igreja, cujos sacerdotes davam penitências que tinham que cumprir-se. Geralmente, consistiam em orações que exigiam do pecador. Portanto, agora tinham dois motivos para continuar sendo membros. A igreja descobriu que a confissão era uma atração tão boa que logo declarou que era pecado não confessar-se. Todos tinham que fazê-lo ao menos uma vez ao ano. Se não fizessem, Deus teria outro motivo para zangar-se. Mais, e mais regra, muitas delas arbitrárias e caprichosas, começou a promulgar a igreja, cada regra tendo detrás dela o poder da condenação eterna de Deus, a não ser, é óbvio, que se confessasse o pecado. Apresentou-se outro problema. O povo supôs que isto significava que podia fazer algo, sempre que confessasse. A igreja se encontrou em um dilema. O medo tinha abandonado o coração das pessoas. A assistência à igreja de seus membros diminuiu. As pessoas iriam se confessar uma vez ao ano, cumpria sua penitência, era absolvida de seus pecados, e continuava com sua vida. Não havia dúvida nisso. Teriam que encontrar uma maneira de incutir de novo o temor no coração. Portanto, inventou-se o purgatório, o purgatório, o purgatório. Descreveram-no como um lugar parecido com o inferno, mas não eterno. Esta nova doutrina declarou que Deus os faria sofrer por seus pecados, inclusive se os confessassem. Sob esta doutrina, Deus decretou certa quantidade de sofrimento para cada alma não perfeita, apoiando-se no número e tipo de pecados cometidos. Tinha pecados mortais e veniais. Os pecados mortais os enviariam diretamente ao inferno, a não ser se confessassem antes de morrer. Uma vez mais, a assistência à igreja aumentou. Fizeram-se também coleta e contribuições especiais, porque a doutrina do purgatório incluía também uma forma em que alguém podia pagar e evitar o sofrimento. Não entendi. De acordo com os ensinos da igreja, as pessoas podiam receber uma indulgência especial? Uma vez mais, não diretamente de Deus, só de um ministro da igreja. Estas indulgências especiais livravam de sofrer no purgatório, do que se tinha adquirido com os pecados ou, ao menos, de parte deste. Algo como a menos tempo por bom comportamento? Sim. É óbvio, estas suspensões do castigo se concediam a muito poucas pessoas. De um modo geral, aquelas que faziam uma contribuição à igreja. Por uma grande soma, as pessoas podiam obter uma indulgência plena. Isto significava não passar nenhum tempo no purgatório. Era um ingresso sem parada, direto ao céu. Este favor especial de Deus estava disponível para muito poucas pessoas. Talvez para a realeza, e os muito ricos. A quantidade de dinheiro, joias e terra dada à igreja em troca destas indulgências plenárias foi enorme. Entretanto, a exclusividade de tudo isto produziu grande frustração e ressentimento entre as massas. O camponês miserável não tinha esperança de obter uma indulgência do bispo, e, portanto, os operários perderam a fé no sistema, e a assistência ameaçou diminuir de novo. O que fizeram então? introduziram as velas da novena. As pessoas podiam ir à igreja, e acender uma vela da novena pelas pobres almas do purgatório, e ao recitar uma novena, uma série de orações em uma ordem particular que levava certo tempo para completar, podiam tirar anos à sentença do defunto querido, tirando-o do purgatório mais rápido do que de outra maneira que tivesse permitido Deus. Não podiam fazer nada por si mesmos, mas, ao menos, podiam orar para pedir piedade pelos defuntos. É óbvio, seria útil se introduzissem na ranhura uma ou duas moedas, por cada vela acesa. Muitas velas pequenas ardiam detrás de muito cristal vermelho, e muitos reais, e centavos se depositavam em multidão de pequenas caixas, no intento de diminuir o sofrimento infligido às almas do purgatório que... Isto é inacreditável. Quer dizer que as pessoas não puderam ver através de tudo isso, o povo não considerou como uma intenção desesperada, de uma igreja desesperada, para manter seus membros desesperados por fazer algo para proteger-se desse malfeitor que chamavam Deus. Quer dizer que as pessoas acreditaram nisso? Literalmente. Não me surpreende que a igreja declare que a reencarnação não existe. Sim. Entretanto, quando eu os criei, não os criei para que pudessem viver uma vida? Um período infinitesimal, dada a idade do universo? Cometessem os enganos que indevidamente cometeriam, e logo esperassem o melhor ao final. Tentei imaginar expondo-o dessa maneira, mas nunca pude compreender qual seria meu propósito. Vocês tampouco puderam compreender. Por isso tiveram que seguir dizendo coisas tais como, o Senhor trabalha de formas misteriosas, para levar adiante suas maravilhas. Entretanto, não trabalho em formas misteriosas. Tudo o que faço tem um motivo, e é perfeitamente claro. Já expliquei por que os criei e o propósito de sua vida, muitas vezes nesta trilogia. A reencarnação encaixa perfeitamente nesse propósito que é que eu crie, e experimente quem sou através de vocês, vida após vida, e através dos milhões de criaturas de consciência que coloquei no universo. Então há vida em outros, é óbvio que há. Na verdade acredita que estão sozinhos neste universo gigante? Esse é outro tema que podemos tratar mais adiante, promete-o? Prometo-o. Seu propósito como alma é se experimentar como tudo disso. Nós estamos desenvolvendo. Nós estamos mudando. Mudando o quê? Não sabemos. Não podemos saber até nós estarmos lá. Para nós, a viagem é alegria. Logo que chegarmos lá, assim que nós criarmos a próxima ideia superior de quem nós somos, criaremos um pensamento mais grandioso, uma ideia superior, e continuaremos em alegria para sempre. Está me acompanhando nisto? Sim. Neste momento, quase poderia repetir palavra por palavra. Bem. Então, o ponto e o propósito de suas vidas, são decidir, e ser quem realmente são. Está fazendo a cada dia, com cada ação, em cada pensamento, com cada palavra. Isso é o que está fazendo. Na medida em que isso te satisfaça, que esteja satisfeito com quem você é em sua experiência, desse modo se apegará, mais ou menos, à criação, fazendo só ajustes pequenos aqui e ali, para se aproximar mais da perfeição. Paramahansa Yogananda é um exemplo de uma pessoa que esteve muito perto do perfeito como uma imagem externa do que pensava de si mesmo. Tinha uma ideia muito clara sobre si mesmo, e a respeito de sua relação comigo, e viveu para expressar isso. Desejava experimentar sua ideia sobre si mesmo em sua própria realidade, conhecer-se como isso, experimentalmente. Baby Ruth fez o mesmo. Tinha uma ideia muito clara sobre si mesmo, e sua relação comigo, e usou sua vida para expressar isso, para conhecer-se a si mesmo em sua própria experiência. Não há muitas pessoas que vivem esse nível. Embora o mestre e Baby tivessem duas ideias diferentes sobre si mesmos, ambos as atuaram com magnificência. Ambos tinham também ideias diferentes a respeito de mim, isso é certo, e procediam de diferentes níveis de consciência a respeito de quem sou, e a respeito de sua verdadeira relação comigo. Esses níveis de consciência se refletiram em seus pensamentos, palavras, obras. Um deles esteve em um lugar de paz e serenidade a maior parte de sua vida, e levou uma paz profunda e serenidade a outros. O outro esteve em um lugar de ansiedade, agitação, ira ocasional. Em particular, quando não podia fazer as coisas à sua maneira e levou agitação às vidas das pessoas a seu redor. Ambos eram de bom coração, entretanto, nunca houve um toque mais suave que o do bebê. A diferença entre os dois é que, um, virtualmente não teve nada em termos de aquisições físicas, mas nunca desejou mais do que obteve, enquanto que o outro teve tudo, e nunca obteve o que na verdade desejava. Se possível fosse, sendo este o final para o Jorge Hermann, suponho que todos poderíamos nos sentir um pouco tristes por isso, mas a alma que encarnou como Baby Ruth e está longe de terminar com este processo chamado evolução. Teve a oportunidade de examinar as experiências que produziu para si, assim como as experiências que produziu para outros. E agora tem que decidir o que gostaria de experimentar em seguida, enquanto procura criar e recriar-se em versões cada vez mais grandiosas. Deixaremos nossa narração sobre estas duas almas, porque ambas já fizeram sua próxima escolha em relação ao que desejam experimentar agora, e, na verdade, ambas estão experimentando no momento. Quer dizer que ambos reencarnaram já em outros corpos. Seria um engano supor que reencarnar, retornar a outro corpo físico, seria a única opção que tinham. Quais são as outras opções? Na verdade, o que desejassem ser. Já explique aqui o que ocorre depois do que vocês chamam morte. Algumas almas sentem que há muito mais que gostariam de saber, e, portanto, encontram-se assistindo a uma escola, enquanto que outras almas, o que vocês chamam almas velhas, ensinam-lhes e o que lhes ensinam que não tem nada que aprender, que nunca tiveram nada que aprender, que unicamente que tiveram que recordar. Recordar quem e o que realmente são. Ensinam-lhes que a experiência de quem é, se obtém ao agir, ao ser. Lembre-os disto mostrando-lhes com amabilidade. Outras almas já recordaram isto quando chegam? Ou pouco depois de que chegam do outro lado? Emprego a linguagem com a qual está familiarizado, falando em seu idioma vernacular, para manter o mais possível as palavras de lado. Estas almas podem então procurar alegria imediata de experimentar-se como o que desejam ser. Podem escolher entre o milhão de meus aspectos, e escolher experimentar isso, nesse momento, e lugar. Algumas podem optar por retornar à forma física para fazer isso. Qualquer forma física. Qualquer. Então, é verdade que as almas podem retornar como animais, que Deus pode ser uma vaca, e que as vacas na verdade são sagradas. Vaca sagrada. Ah! Desculpe. Teve toda uma vida para fazer comédia. A propósito, olhando sua vida, fez um trabalho bastante bom com ela. Uau, o tiro pegou de raspão. Se tivesse aqui um símbolo, tocaria para você. Obrigado, obrigado, mas, falando seriamente, pessoal. A resposta à pergunta que basicamente me fez, pode uma alma retornar como um animal? É sim, é óbvio. A pergunta correta seria, ela o faria? A resposta é, provavelmente não. Os animais têm alma? Qualquer um que tenha prestado atenção aos olhos de um animal já conhece a resposta a isso. Então, como sei que não é minha avó que retornou como meu gato, o processo que discutimos aqui é a evolução. A autocriação, evolução. A evolução procede em uma direção, para cima, sempre para cima. O desejo maior da alma é experimentar aspectos cada vez mais elevados de si mesmo. Portanto, busca mover-se para cima, não para baixo, na escala evolutiva, até que experimenta o que se chamou nirvana, a unidade total com o todo, ou seja, comigo. Se a alma desejar experiências de si mesmo cada vez superiores, por que se incomodaria em retornar como um ser humano? Com certeza, esse não seria um passo para cima. Se a alma retornar à forma humana, sempre é em um esforço de experimentar mais, e, assim, evoluir mais. Há muitos níveis de evolução observáveis, e demonstrados nos seres humanos. As pessoas podem retornar por muitas vidas, e muitas centenas de vidas, e continuar evoluindo para cima. Entretanto, o movimento ascendente, o desejo maior da alma, não se obtém ao retornar a uma forma de vida inferior. Assim, tal volta não ocorre. Não até que a alma alcance a união final com o tudo que é. Isso deve significar que cada dia chegam novas almas ao sistema, tomando formas de vidas inferiores. Não. Cada alma que foi criada foi imediatamente. Todos estamos aqui agora. Não obstante, como expliquei anteriormente, quando uma alma, uma parte de mim, alcança a realização final, tem a opção de começar de novo, literalmente esquecer tudo, para poder recordar tudo de novo, e recriar-se novamente uma vez mais. Desta maneira, Deus continua reexperimentando-se a si mesmo. As almas podem escolher também reciclar-se através de uma forma de vida particular, em um nível particular, com a frequência que o desejem. Sem a reencarnação, sem a habilidade para retornar a uma forma física, a alma teria que obter tudo o que busca obter dentro de uma vida que é um trilhão de vezes mais curta que a piscada de um olho no relógio cósmico. Portanto, sim, é óbvio, a reencarnação é um fato. É real, tem um propósito, e é perfeita. De acordo, mas me confunde uma coisa. Disse que não existe o tempo, que todas as coisas estão acontecendo neste momento. É isso correto? É então, você esclareceu? E no livro 2 aprofundou nisto, que existimos todo o tempo? Em diferentes níveis ou em vários pontos, no contínuo espaço-tempo. Isso é verdade. De acordo, mas agora aqui é onde não compreendo. Se um de meus eus no contínuo espaço-tempo morre, então retorna aqui como outra pessoa, então, quem sou? Teria que estar existindo como duas pessoas de uma vez. Se continuo fazendo isto através de toda a eternidade que disse que o faço, então, estou sendo 100 pessoas de uma vez. 1000, 1 milhão, 1 milhão de versões de 1 milhão de pessoas em 1 milhão de pontos no contínuo espaço-tempo. Sim. Não compreendo isso. Minha mente não consegue captá-lo. Na verdade, tenho-a feito bem, é um conceito muito avançado e o dirigiu muito bem, mas, se isso for verdade, então eu, a parte de mim que é imortal, deve estar evoluindo em um trilhão de formas diferentes, em um trilhão de maneiras diferentes, em um trilhão de pontos diferentes na roda cósmica, no eterno momento do agora. Correto de novo. Isso é exatamente o que eu estou fazendo. Não, não. Eu disse que isto é o que eu deveria estar fazendo correto de novo. Isso é o que acabo de dizer. Não, não, eu disse, eu sei o que você disse. Você disse só o que eu disse, que você disse. A confusão aqui é que você ainda pensa que há mais de um de nós aqui. Não há. Nunca houve mais de um de nós aqui. Sempre. Está só descobrindo isso? Quer dizer que aqui estive falando comigo mesmo, um pouco parecido. Quer dizer que você não é Deus. Isso não foi o que eu disse. Quer dizer que você é Deus. Isso foi o que eu disse. Então, se você for Deus, você sou eu, e eu sou você, então, eu sou Deus. Sim, você é Deus. Isso é correto. Captou-o plenamente. Não sou só eu Deus, são também todos outros. Sim. Isso significa que ninguém e nada mais existe além de mim. Acaso não disse que eu e meu pai somos um? Sim, mas acaso não disse que todos nós somos um? Sim, mas não sabia que o dizia literalmente. Pensei que falava em forma figurada. Pensei que era mais uma afirmação filosófica, não afirmação de um fato. É a afirmação de um fato. Todos nós somos um. Isso é o que significa tudo o que faça ao mais insignificante, fará a mim. Compreende agora? Sim. Ah, enfim. Finalmente. Desculpe-me por discutir isto, mas, quando estou com outra pessoa, com minha esposa, por exemplo, ou com meus filhos, sinto que estou separado deles, que eles são outro que não sou eu. A consciência é algo maravilhoso. Pode dividir-se em mil peças, em um milhão de vezes um milhão. Dividi-me em um número infinito de peças, para que cada peça de mim pudesse olhar-se, e maravilhar-se de quem e o que sou, porque tenho que passar este período de esquecimento ou de incredulidade. Ainda não acredito plenamente. Ainda me mantenho no esquecimento. Não seja tão duro consigo mesmo. Isso é parte do processo. É correto que esteja acontecendo desta maneira. Então, por que me diz tudo isto agora? Porque começava a não te divertir. A vida começava a não ser uma alegria. Começava a ficar preso no processo que esqueceu que era só um processo. Portanto, chamou-me. Pediu-me que viesse a ti, para te ajudar a compreender, para te mostrar a verdade divina, para te revelar o maior segredo, o segredo que te ocultaste, o segredo de quem é, agora já o fiz. Uma vez mais, agora te fiz recordar. Isso importará. Mudará como age amanhã. Fará que hoje à noite vejas coisas de diferente maneira. Sanará agora as feridas do ferido, acalmará as ansiedades do temeroso, satisfará as necessidades do pobre, celebrará a magnificência do obtido, e verá minha visão em todas as partes. Este último aviso da verdade mudará sua vida, e te permitirá mudar a vida de outras pessoas ou voltará para esquecimento, retornará ao egoísmo, visitará novamente, e residirá na pequenez de quem imaginou que fosse, antes deste despertar, o que será.